Unforgettable. Prediletas da casa. In every way. Prediletas da casa. Olá, boas. Salve-se quem puder. Eu sou o Duizinho. Estamos começando mais uma edição do Prediletas da Casa, aqui no YouTube, ex-radinho. Migramos pro YouTube, né? Como eu contextualizei bem na edição passada, de número 11, essa edição de número 12. Então, pelo que tudo indica, agora vai ter sim uma continuidade semanal, que seja. Porque, afinal de contas, eu tenho muito... prazer e vontade. Eu gosto muito, enfim, de fazer esse programa. E é uma coisa que vale a pena fazer com continuidade, né? Com esse processo, é um processo. A edição de hoje tá muito especial, como sempre. Eu falo especial e sempre lembro dos especiais que eu prometi aqui pra vocês nessas edições anteriores, né? Tem tudo aqui no YouTube. Uma vez eu prometi um especial do Residents, que merece, né? Vários especiais. Mas de qualquer maneira eu vou fazer. Esperem e verão. Ninguém perde por esperar. E da Vicky Bennett também, aquela DJ britânica que eu comentei uma vez, do People Like Us, que é ela, né? Mas vai rolar. Tudo ao seu tempo, né? Por falar em tempo e em música, que é o que carrega esse programa, né? No tempo. Eu queria começar esse programa, na real, lendo um poema de Allen Ginsberg, desse livro Uivo, né? Chamado Canção. Vamos lá. Canção, página 63. O peso do mundo é o amor. Sobre o fardo da solidão, sobre o fardo da insatisfação. O peso que carregamos é o amor. Quem poderia negá-lo? Em sonhos nos toca o corpo, em pensamentos constrói um milagre. Na imaginação aflige-se até tornar-se humano. Sai para fora do coração ardendo de pureza, pois o fardo da vida é o amor. Mas nós carregamos o peso cansados, e assim temos que descansar nos braços do amor. Finalmente, temos que descansar nos braços do amor. Nenhum descanso sem amor, nenhum sono sem sonhos de amor. Que esteja eu louco ou frio, obcecado por anjos ou por máquinas, o último desejo é o amor. Não pode ser amargo, não pode ser negado, não pode ser contido quando negado. 2 pontos. O peso é demasiado. Deve dar-se sem nada de volta, assim como o pensamento é dado na solidão em toda a excelência do seu excesso. Os corpos quentes brilham juntos na escuridão. A mão se move para o centro da carne. A pele treme na felicidade e a alma sobe feliz até o olho. Sim, sim, é isso que eu queria. Eu sempre quis. Eu sempre quis voltar ao corpo em que nasci. Esse livro é um livro controverso, aclamado, né? De 1950 e bolinha. 50 e pouco, 54 deve ser, não sei. Deixa eu ver se tem aqui. 56. Lançado no outono de 56. Engraçado que nesse poema aqui, ele fala do frio, né? E aqui ele foi lançado no outono de 56. E estamos... Acho que estamos no outono. Estamos em abril de 2018. O frio tá começando a colocar a sua garrinha de fora. Isso é bom. É bom também pra contrabalancear, né? Tudo é bom. Então esse livro foi controverso, né? Aqui, olha só. Um dos marcos da Beat Generation. Lançado no outono de 56, o longo e profético Uivo de Allen Ginsberg foi apreendido pela polícia de San Francisco sobre a acusação de se tratar de uma obra obscena. Depois de um tumultuado julgamento, semelhante ao que foi submetido à novela de William Burroughs, Almoço Nu, que também é outro clássico da Beat Generation. Inclusive, o Allen Ginsberg, aqui num desses poemas aqui, fala de lanche nu. Isso na tradução deu para entender que lanche, de almoço nu, naked lunch, né? Na real teria que ser traduzido como lanche nu, né? Porque lanche em inglês significa almoço, mas também significa lanche, comida leve. E eles tinham uma expressão, não dá para entender, né? Sem se teletransportar para aquele contexto histórico, mas esse lanche vem de sanduíche mesmo, e essa panelinha de beats, né? Poetas beatniks. Enfim, William Burroughs, Almoço Nu. O poema foi liberado pela Suprema Corte Americana e vendeu milhões de exemplares. Desde então se tornou uma fonte indispensável para todos aqueles que pretendem penetrar nas estações do inferno e iluminações de Allen Ginsberg e seus companheiros hipsters. É um B? Nossa, eu tô sem óculos. Não, hipsters. Hipsters, aliás, aqui explica. Olha que interessante. Eu vou pegar meus óculos. Ah, mas vamos tentar. No olho nu mesmo, né? É que logo no começo do Uivo, ele menciona os hipsters. E no, nas entrelinhas, tá explicando que esses hipsters... Cadê? Foram oriundos dos hippies mesmo. E é intrigante, né? Pensar que tá tão em voga hoje, assim, hoje em dia, o termo hipster. E ao mesmo... Aqui. Deixa eu ver se eu acho. Eu vi os expoentes da minha geração destruídos pela loucura, morrendo de fome, histéricos, nus, arrastando-se pelas ruas do bairro negro de madrugada, em busca de uma dose violenta de qualquer coisa. Hipsters com cabeça de anjo, ansiando pelo antigo contato celestial com o dínamo estrelado na maquinaria da noite. Aí tem um asterisco no hipsters, e se você vai lá embaixo pra ler, tá escrito assim: hipsters, gíria do circuito de jazz e drogas dos anos 40, designado o marginal e tomador de drogas Norman Mailer. Em 1958 escreveu sobre o hipster em Advertisement for Myself, romantizando-o e contrastando-o com o square, o burguês. Daí o diminutivo hippie, corrente desde os anos 60. Olha que interessante, né? Não dava pra imaginar. Porque parece tão conflitante, né? O hipster geralmente é gourmet. Tem grana, tem muita grana. E tem grana para as loções da barba, né? Para as loções do cabelo. Tem grana. Tem grana pra comer nos... Como chama? Nas multinacionais. Mais engomadinhos e tal. Mas o hippie, lá dos anos 60, sei lá, 50 até, né? Se originou disso aí. 40. os hippies, sei lá, os mais verdadeiros, trogloditas, assim, não se importavam muito, né? Não se preocupavam muito com essas questões. Enfim, são extremos, que são a mesma coisa. Você vê como é que um telefone sem fio é muito inevitável às vezes. Bom, enfim, falamos e agora vale a pena ouvir umas musiquinhas aqui, porque esse programa tá muito bom hoje, como eu disse, tá especial. E vamos começar o programa com Metro Phase, ainda para não sair desse clima, dessa atmosfera não metropolitana, mas urbana, porque a sonoridade desse Metro Phase tem até um pouco de fumaça nova-iorquina, talvez o pós-punk, mas não é, porque é de 79, né, 1979, é um EP com três músicas, e essa música que a gente vai ouvir aqui, In Black, é muito inusitada, porque ela tem uma sonoridade folk, com fragmentozinhos de sintetizadores, enfim, e tem também essa pseudo atmosfera nova-iorquina pós-punk, que não, né? Bom, espero que gostem. Perhaps you could ask the same. soundtrack of this painting's true. It consists of the last breath of me and you. Is my refrain too late again? Oh, does my dying Dutch now echo true? Estamos de volta com Prediletos da Casa aqui no YouTube. Ouvimos o que? In Black com Metrophase, tá bom? Esse disco é de 1979, já falei, né? Já falei. Ok, dando continuidade no programa. Bardoms com Vision Creation. Não, o nome do disco é Super Roots 2. É um 3 polegadas. É, seja lá o que for, 3 polegadas. 3 polegadas. Um, dois, três. Será que é um disquinho assim? Um CDzinho? É de 1994. É, já tinha CD. É um ritmo, é uma música bem dançante, rítmica, eletrônica, né? Parece que nesse disco, não é nesse disco, que como é um, eu não sei, 3 polegadas, pode ser que seja. É, deixa eu conferir aqui. Não, é Super Roots 2 mesmo. É que paralelamente a isso tem um box set, né, chamado Vision Creation New Sun. Mas é japonês, tá? E vamos chacoalhar nossos balangandãs and worship the wind. Oi, voltamos com Prediletos da Casa aqui no YouTube. Ouvimos The Roman? Não. Sim, não. Ouvimos Boredoms com Ant 10, Spero 10. Maluquice sonora eletrônica deliciosa, né? E agora vamos pular da água pro vinho e frequentar um balneário mais exótico de texturas sonoras. É bem por aí mesmo, porque estamos falando de Le Granule, né? Que é um duo de dois artistas canadenses, né? Esse disco é de 1988. O nome do disco é Le Retour de Granule, canadense, né? Como eu já disse. E esse duo vem de estradas, assim, de grupos e estudos anteriores, desde o começo da década de 70, né? Eles têm muito conteúdo, muitos vínculos com outros artistas, e desses passeios surgiu esse Le Granule, que veio de um grupo muito importante no começo dos anos 70 também, chamado Nebu, com o pianista Pierre Jacques e o baixista Claude Simon. Mas não são os, não é o duo em si, não. O nome do duo, aliás, o nome dos integrantes do duo é René Lucier e Jean de Roma. Ok? Le Granule. E o nome dessa música é Gloire au Seigneur. Vamos lá. É rapidinho, é curtinho, tem 1 minuto e 50. Massa, velho. De Roma, Lucier, Gloire au Seigneur. É de um disco de 1988. E que voz, né? Que celebração. E falando em voz, por isso que eu falei da voz, pra linkar com isso agora. Nós vamos ouvir aqui uma música poderíamos colocá-la na categoria pop, né? Se considerando pop como um estilo muito abrangente, né? Que até o não pop tá lá dentro, de um cantor, um instrumentista e artista e compositor chamado Bobby Brown. Não podemos confundir esse Bobby Brown, não devemos, com aquele Bobby Brown do Rhythm and Blues, famoso, né? E nem com o Bobby Brown, que é aquela música do Frank Zappa. É outro Bobby Brown. E é bizarro, porque ele toca uma cítara e, ao mesmo tempo, com os pés ele toca outro instrumento. Parece percussivo. E isso foi muito observado, assim, nele, né? Nas capas do disco. Esse disco aqui é bem raro. Americano mesmo. É exótico. Vocês vão perceber que, bom, sem mais delongas, né? Ah, o nome da música é Going On Through. É, Going On Through. O nome do disco é Enlightening Beam of Axonda, de 1972. Eu tinha menos 3. We feel the bliss of all creation, immortal travelers to any star, for now we know. And I can feel the joy of my spirit soars, you know it's free. And though you've been through all the changes as a man again, I'm glad to be here. We no longer feel the pain of dying. Shines all is a blow, and though the earth is really here now, it's to the past I'd like to go. I'd like to share there all that I know. I can see the joy real, my spirit soars, you know it's free. And though you've been through all the changes as a man again, joy others Vou fazer uma edição desse programa, né? De número 100, por exemplo. As melhores, já pensou? 100 edições do programa, as melhores do prediletos da... As prediletas da casa mesmo. Essa aqui entraria lá, certamente, assim, né? Enfim, eu sempre deixei bem claro, assim, que... As prediletas da casa não são prediletas minhas, né? São prediletas da casa. São músicas que, independente de um gosto ou de uma coisa subjetiva, né? Tipo, minha, não é. A música tem poder pra transcender, né? E se garantir como um objeto intocável, indestrutível e isento de sei lá, de sensações, impressões. Muito embora isso seja uma sensação e uma impressão minha. Mas aqui a gente tá falando da música em si, né? Então são músicas boas, né? São músicas... Já teve, por exemplo, coisa que eu toquei nesse programa que eu não gosto, entendeu? Mas que a música é boa, que a música... É transcendental, a ponto de quebrar tudo, né? Tem tentáculos. Não é uma opinião romântica, né? Mas sim, pode ser, se a gente considerar o aspecto da subjetividade, né? Afinal de contas, eu escolho as músicas. Mas... faz parte. Agora, pra subir um pouco, né, o degrau solidário, afinal, tá tudo dentro de um contexto só. Vamos voltar lá pro Japão. Será que é japonês mesmo? Deixa eu conferir aqui. Sim, Japão. Eu vi uma faixa de um CD de 1996 de um grupo chamado Sakana, com K, Sakana. O nome desse CD é My Dear, né? Ainda tô anestesiado por essa última música aqui. Porque eu pensei em classificar esse Sakana agora como, sei lá, uma sonoridade melancólica, ensolarada, assim, de bolacha às 3:30 da tarde com café, né? Easy, né? De easy listening, easy going. Daí mistura também um pouco de uma atmosfera que eu chamei ali atrás de Nova Yorkina, mas durante a audição da música lembrei também de até de Velvet Underground, né, com a música que a gente abriu esse programa. Se fosse. Mas aqui é outra praia, né? Aqui é praia mesmo, né? Banquinho, violão. Mas é eletrônico e também, né? E também me remeteu um pouco a Residence. Especialmente nos trabalhos mais recentes, pós 2002, assim, 2000, né? Por exemplo, Demons Dance Alone, que é um disco super acessível e com canções lindas, lindas, lindas de chorar, assim, melancólica, essa melancolia de café da tarde. É... e epifanias, né? Estados de graça. É... e... bom, vamos lá, vamos de som. Eu ia dizer alguma coisa, mas eu esqueci. Estamos de volta com Prediletas da Casa. É, com delicinhas, deliciazinhas sonoras. Ouvimos Sakana com a música Sardine After Moon. Oh, sleepy baby. É, gostoso, né? E agora, meus queridos ouvintes, é, vamos pisar em solo fértil e, ao mesmo tempo, em campos minados do som e todas as suas vertentes, né? A ponto de ser inclassificável, né? Indescritível. indescritível, né? Clônicos com figuras espanholas. É de um LP de 1988, espanhol, como se percebe. Ah, boa viagem. É uma big band, avant-garde, né? E ao mesmo tempo não dá pra classificar nada ali, né? Essa faixa tem 16 minutos e... 16? Onde está você? Sim, 16 minutos. É... de pura inconstância sonora, né? Ora, só que ao mesmo tempo dentro de padrões, é engraçado isso, né? É uma sonoridade muito, muito inusitada para esse programa. Nunca tocamos nada parecido. E olha que a gente já tocou muita coisa aqui nesse programa, hein? Vamos lá. Boa viagem. Thank you. Thank you. Coisa, não? É, ouvimos Clônicos com a faixa Revenge, Cosmópera, na primeira parte. É, muito bom. É, de um disco chamado Figuras Espanholas, de 1988. Chegamos no fim do programa, já passou 1h08 de programa. É, sempre passa, mas isso é bom. E passa rápido, né? Parece que eu tô há 20 minutos aqui, nem isso. E eu gostaria de mostrar aqui uma das minhas últimas aquisições. Essa não, essa aqui eu já comprei faz tempo. Lembra que, é, para os que já conhecem o Prediletos da Casa, né? Lá para a edição de número 9 ou número 10, antes de ter ficado parado um tempão, a última edição, eu acho, número 10, quando era narradinho, eu fiz um especial com esse disco aqui. Não, acho que não dá pra ver muito bem por causa do plástico da capa, que reflete ali na lente, mas dá. Então é esse. Esse é aquele disco raríssimo que eu achei por preço de banana. Não dá pra falar mais preço de banana, né? Porque a banana tá cara. Tem que falar preço de sardinha, preço de miojo. Esse disco aqui foi produzido por Asmus Teachings pro Instituto Goethe de São Paulo. Aí ficou raro lá fora do Brasil. Aqui no Brasil não é raro, mas fora do Brasil é raríssimo. Mas recentemente, acho que esse mês ainda, o mês passado, eu adquiri esse disco da Laurie Anderson, muito bom, chamado Mr. Heartbreak. Laurie Anderson é o segundo vinil que eu possuo dela. A ex-mulher do Lou Reed, né? A viúva do Lou Reed. Daí eu achei esse disco em vinil, não resisti também, tive que pegar. É um vinil duplo, o Red Hot and Blue. É um tributo ao Cole Porter, com vários artistas, né? Tem muita música, tem 5, 10, 15, tem 20 músicas, é duplo. E tem muita coisa aqui, tem de Nene Cherry a U2, pra você ter uma ideia. Tem Neville Brothers, Sinead the Connor, Fine Young Cannibals, Debbie Harry com Iggy Pop, na mesma música. David Byrne, talvez seja uma das melhores, as faixas, as minhas faixas preferidas, né? Essa do David Byrne e essa de Aztec Camera, que é a faixa que fecha o disco. Muito bom mesmo. Tem Lisa Stansfield cantando Down in the Depths. É um disco que fizeram em prol da AIDS, né? Isso eu acho que é de 1990. Tem a versão de So In Love com a Kid Lang, tem Erasure, Annie Lennox, Tom Waits. Eu gosto muito dessa Miss Odds Regrets. Aqui é com Kirsty MacColl e The Pogues. Ah, me lembrei dessa faixa aqui, dessa versão aqui. Ficou muito louca. Enfim, esse disco tá mais no universo pop, né? Mas é Cole Porter. E eu deixei o melhor por último. Olha só o disco que eu achei. Esse é o primeiro disco do Malcolm McLaren. É um disco chamado... como é? Duck Rock. É isso mesmo, Duck Rock. Malcolm McLaren por exemplo, ele foi o empresário do Sex Pistols, mas assim, você ouve o disco dele, você não fala isso. Esse disco é de 1983. E é uma mistureira de coisa daquele universo pós-punk, né? Podemos dizer assim. Ao mesmo tempo tem world music, música eletrônica, rap. Tem até merengue aqui no meio. E é muito bom, muito bom. Essas foram as últimas aquisições. É isso. Pena, tá acabando o programa. Queria ficar mais tempo, mas não dá, né? E quero falar pra vocês também que tá difícil de arrumar tempo pra editar os vídeos do Prediletos da Casa, então eu vou deixar simplão assim mesmo, sem colocar muita coisa aqui na tela, né? Aqui na tela. Difícil fazer isso na diagonal. Mas dá. É isso. Esqueci de anunciar a última coisa do programa. Agora, a gente vai fechar o programa com... Com quem mesmo? Deixa eu ver aqui. Esqueci. Ah, com François Bayle e a música Toupie dans le ciel. Toupie dans le ciel, é. É, François Bayle é um compositor francês, de música concreta e tudo mais. Ele teve aulas com Oliver Messiaen e com Stockhausen, assim. Olha só, né, o quilate do cara. E depois parece que entrou numa instituição de pesquisa e ensaios. Ensaios sonoros mesmo, ensaios. Onde o Schaeffer, Pierre Schaeffer, Schaeffer, né? Era. Capitaneava, né? E colocou ele, esse François Bayle, como responsável por pesquisas e tal. Então ele sempre trabalhou junto com esses pioneiros, né, precursores da música contemporânea da metade do século passado. É interessante porque tudo que a gente toca aqui, de certa forma, veio de lá, né? Esses vínculos, essas ramificações da música contemporânea são muito abrangentes, né? Muito abrangentes mesmo. E aqui no programa mesmo a gente consegue sentir isso quando a gente ouve, por exemplo, algo que está muito próximo do pós-punk, né? Por exemplo. Mas quando você ouve o disco inteiro, você percebe que aquilo ali é apenas um elemento estético, sonoro, dentro de um contexto mais confuso, mais abrangente, de sonoridades, né? E isso vai também para outros lugares, por exemplo, a música eletrônica também, que já abre para outro espectro, né? E também a música experimental, por que não dizer assim? Que também é muito abrangente esse termo música experimental, né? Não dá para generalizar, não dá para limitar, né? E também tudo, né? Os Plunderphonics, as colagens, as experiências, a música de invenção, né? Que até hoje perdura no mundo, né? Temos muitos compositores que exploram ainda o que seria a continuidade da música erudita, né? A música erudita que começou lá atrás, nas origens da música ocidental, por exemplo, e oriental também. Hoje em dia, por exemplo, o que podemos chamar de música erudita é 100% o repertório daqui do Prediletos da Casa, né? Visto que essa hierarquia sonora de estilos, ritmos, experiências e pesquisas, né? É tudo que toca aqui, né? Até o rock mesmo flertou muito com a música experimental e contemporânea. O Sgt. Pepper dos Beatles, por exemplo. O Revolution No. 9 do White Album dos Beatles. E Frank Zappa nem se fala, né? É considerado, sim, um compositor contemporâneo do nosso tempo, né? Então, os primórdios da música eletrônica, a gente falou agora de Stockhausen, né, que deu aula para esse François Abel. O Stockhausen também deu aula para o Kraftwerk, que sugeriu outros mares para a música eletrônica, né? E a música eletrônica de sequencers e beats e samplers e colagens, né? Foi até para música mais superficial de saveiro rebaixada, né? De playboyzinho de saveiro rebaixada. É, porque a música tem tudo isso, né? É claro que ela foi banalizada até as últimas consequências, né? Mas não deixa de ser a música eletrônica banalizada, das saveirinhos rebaixada, dos cowboys, não deixa de ter muito mais ligação com a música contemporânea da metade do século passado do que sei lá, o rock and roll, do que o metal. É irônico. Né? Mas tá tudo dentro do mesmo caldeirão. Que bom. Temos que ver as coisas pelo lado bom. É a mensagem que fica para vocês hoje. Então, ouviremos Tupi de le ciel, Tupi dans le ciel. É, Tupi dans le ciel. E uma boa semana para todos vocês. O frio está chegando. Que gostoso, que gostoso. Logo mais tem mais. Tchau. Thank you. unforgettable. Prediletas da casa. In every way. Prediletas da casa. Casa. Casa. Casa.